Johnny Veneno, Gisaela e Aninha. Te apresento atitude feminina, ré. Por atitudes malandras o que tem. Não abaixar a cabeça pra ninguém. É isso que você pode esperar. Atitude. Por atitude malandras o que tem. Não abaixar a cabeça pra ninguém. É isso que você pode esperar. Atitude. É cada um, eu sei o meu lugar. Não sei mais quem ninguém também não atirar. A humildade fala alto, eu boto fé. Quem tá comigo sabe bem como é que é. Eu sou mulher, mas nem por isso eu me abalo. Se o microfone tá ligado, eu disparo. Ignorância nunca foi a melhor arma. Eu tô do lado da justiça, o rap é bala. Sabe, maluco, hoje eu tava pensando na nossa vida, no nosso cotidiano. Quem é quem? Hoje a gente sabe bem. Quem é que tá do nosso lado e quem não vem? Eu sei, a vida não é fácil, não. Mas pra subir eu não preciso pisar no ladrão. Consideração, humildade pra dizer. Ninguém é mais que ninguém, olha o seu proceder. Se você pensar assim, amigo, quem sou eu? Pra te tirar ou dizer que não aprendeu. O tom é teste pra quem tá na correria. Cabeça erguida é atitude feminina. Por atitude malandras o que tem. Não abaixar a cabeça pra ninguém. É isso que você pode esperar. Atitude. Por atitude malandras o que tem. Não abaixar a cabeça pra ninguém. É isso que você pode esperar. Atitude. Eu vou na fé do meu pai, maluco, me deixa quieta. Aqui na rua sou mais eu, uma dona esperta. Sempre de cabeça erguida, ajoelhada jamais. Respeito adquirido e atitude demais. Não vou baixar a cabeça pra nenhum cuzão pisar. Eu sei do meu valor e é ruim tentar tirar. O meu nome é notícia aí na boca do mané. Mas sou eu que te conheço, eu sei bem o que cê quer. Pois é, mas não é fácil, animal indomável. Eu não vou me curvar, a sua inveja é implacável. Eu sou leão de Judá, o que cê quer derrubar. Mas minha fé é muito grande, eu vi gigante tombar. Johnny Veneno, Gisaela e Aninha. Te apresento atitude feminina. Ré, pode ser o que for, pra tentar nos tirar. É atitude, nego, véi, dura de derrubar. O efeito explosivo é perigo, é veneno. É tudo que você temia, já tava sabendo. Abracadabra, olha o coelho da cartola. Por atitude, quem tem faz história. Tem, por atitude, malandras o que tem. Não abaixar a cabeça pra ninguém. É isso que você pode esperar. Atitude. Por atitude malandras o que tem. Não abaixar a cabeça pra ninguém. É isso que você pode esperar. Atitude.